Que seja um momento de renovação do coração, que seja um momento de retomada, que seja um momento de refazimento das forças, que seja um momento de estarmos sendo assim preenchidos por Ele, e que Ele nos tome coração, mente, corpo, e que a partir dessa certeza a gente então devolva a Ele a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa devoção, porque Ele é fiel. Ele tem estado presente em nossa vida todos os dias, de maneira clara, de maneira visível, mas na maioria das vezes de maneira invisível, de maneira silenciosa, nas mínimas coisas, cuidando de cada detalhe da vida da gente. Portanto, eu quero lhe convidar a partir de agora a se deixar envolver pela presença de Jesus, que é a razão do nosso encontro. Amém? Então vamos ouvir essa canção. Bendiz o nome ao Senhor, Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de ouro. São as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. Bendize ao Senhor, Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória, majestade, coberto de luz como de ouro. E são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. A tua casa se ergue sobre as nuvens, Deus vai nas asas do vento, e pinta a noite por um pensamento. Momento que eu tento de adorar, a tua casa se ergue sobre as nuvens, desvaneceu nas asas do vento, e pinta multicor um pensamento. O mundo tem tempo de adorar, bendize a minha alma, bendize ao Senhor. Capítulo 3, versículo, a partir do versículo 12. Vem mais, carinho, vem mais perto. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Vamos ler todos juntos esse. Será que a gente dá para ler? Vamos tentar? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Suportai-vos e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós ricamente, e em toda a sabedoria ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Queria que a gente lesse, eu vou sair aqui da frente, esse versículo 5 aqui, diz assim, vamos lá? E a paz, um pouquinho mais forte, e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Esse bloco de versículos que a gente acabou de ler, alguns chamam de mandamentos mútuos, mandamentos comunitários, porque fala dessa relação da vida em comum, daquilo que a gente é chamado a viver a partir desse encontro com Deus, dessa transformação que o Evangelho transforma na vida da gente, porque isso tem uma aplicação sempre no outro. Revesti-vos como eleitos de Deus e tal, aí fala a partir do versículo 13, suportai-vos, suportando-vos, perdoando-vos uns aos outros e tal e tal. E no versículo 5, ele fala que foi para isso que Deus nos chamou em Cristo, né? A paz de Cristo. E eu acho interessante no final do versículo 5, que ele fala que nós fomos chamados para essa paz em um só corpo, e que isso domine o nosso coração e sede agradecidos. Queria que a gente pensasse sobre isso quando a gente fosse cantar agora. A gente pensasse sobre esse desafio da gratidão no coração da gente. E lá embaixo, mais uma vez, fala: e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus. Isso é uma coisa muito significativa, né? E é talvez um grande desafio para a gente. E mais uma vez diz Paulo, dando por ele graças a Deus Pai. Então eu sei que a vida tem nos reservado e vai nos reservar os desafios que ela própria carrega, e às vezes a gente acha que não tem razões para ser grato, não é verdade? Mas eu queria que você pensasse que Deus tem te dado a vida, né? A dádiva da vida, da existência, de modo que eu quero convidar você a, quando a gente for cantar agora, a pensar nessa gratidão a Deus. Sejam gratos por aquilo que Deus tem feito, pela provisão, pela sustentação da vida da gente, tá bom? Vou chamar Daniel para a gente estar cantando aqui. Toma. Oh, me. eu te agradeço. Ok, vamos lá. Thank you. bem verdade. Vamos cantar. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira. São muitos, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Vamos cantar? Gracias. você vai fazer nesse momento. Abrir o seu coração, lavar as rosas, perder a força, perder na briga com Deus. A gente está com Deus, a gente é que perde a força com Deus. Deus, obrigado por este culto, Pai. Obrigado por essa oportunidade que nós temos de estar aqui juntos, de te louvar, de escutar a tua palavra e ouvir a tua voz, Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa estar contemplando cada coração aqui, Senhor Deus, durante todo este culto, Pai. A gente pode ter vindo para te louvar, a gente pode ter vindo para agradecer, a gente pode ter vindo porque está triste, a gente pode ter vindo querendo ouvir uma confirmação, mas Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar falando a cada coração, Pai. Independente da nossa situação, que o Senhor possa estar se mostrando, Senhor Deus, que a gente possa estar enxergando. Obrigado por tudo, Deus. Continua nos usando, nos falando. Abençoa o resto da semana, essa semana que está iniciando. Que o Senhor possa estar conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Essa é uma hora que eu gosto muito. É a hora que a gente vai abraçar os nossos amigos que nos visitam nessa noite. E a gente tem aqui um ritual aqui. O visitante aqui, ele tem que levantar e dizer o nome. É a prova se ele realmente vai ficar aqui, ou assim, se ele vai nunca voltar naquela comunidade, não, porque a gente paga mico e tal. Mas é apenas uma maneira de as pessoas verem você, porque como tem muita gente aqui, aí a pessoa identificar você. Mas tem um casal muito especial que te vê hoje, nos surpreendeu com a visita, que é Ivana. E por lembrar o nome dele agora, que eu só lembro o apelido. André! Eita, meu Deus do céu! Agora que ele nunca mais vai vir mesmo, que eu esqueci o nome. Vocês podem ficar em pé, por favor. Ivana e André. E essas filhas lindas. Como é o nome? Luísa e Marina. Que coisa linda. Deus abençoe. Pode sentar. É Sérgio. Oxente, Sérgio está aí, é? E sim, eu nunca mais ouvi vocês. Quem é esse jovem que está aí do seu lado aí? Por favor, apresente. Hã? Grandalf. É o grande. Gerson. O seu grande, né? Ele é tudo engraçadinho, Sérgio. Rapaz, Sérgio é engraçadinho, né? O casal também que a gente nunca mais viu, tudo bem? Cíntia e Sérgio, e atrás de vocês também. Esqueci até o nome, é o. Como é o nome? Maurício. E o nome dessa jovem que está do lado de Maurício, quem é? Aline, é? Gente, que bom revê-los, viu? Estavam viajando aí, essa viagem, Jesus, ô bênção. E um casal também que nunca mais eu tinha visto, fiquei tão feliz em vê-lo. Como é o nome da senhora? Sabe aqui? Fabiana e Macedo, que vão ver os seus filhos e tudo. O senhor pode ficar em pé? Como é seu nome? Giovanni, você veio aqui como assim? Como é que foi? Você passou por aqui, entrou, foi? Falou assim, vou conhecer lá, não foi? Espero que Deus lhe abençoe, viu? É um prazer recebê-lo aqui entre nós. Venha mais vezes. A casa não é da gente, mas a gente alugou. Aí, por enquanto é da gente. É de Deus, exatamente. Obrigado por sua presença. E depois apresentar a Mois. Tudo bem? Lara, Renata. Deus abençoe vocês. Bom vê-los. Gente, eu quero aproveitar esse momento aqui, porque ontem foi o aniversário de Mois. 47 anos, não se faz todo ano. E hoje é aniversário de Reginaldo. Levanta a mão, Reginaldo. E Vera. Levanta a mão, Vera. Então, eu acho que tem algum outro aniversariante esses dias? Tu, João Pedro. Deixa a tua onda. Vamos ficar em pé, gente. Enquanto a gente vai cantar aqui, eu vou pedir que... sua prima. Como é o nome dela? Conceição, prima de Miriam. Palmas para Conceição, prima de Miriam. Vamos ficar em pé, gente, por favor. Vamos cantar. Eu vou pedir que você, por favor, saia do seu lugar. Fale com o André, fale com Ivana, fale com o Grandalf ou com o Gerson. E fale com o Giovanni. E enfim, vamos cantar. Agradável, vir a mim. Pode sentar. Atenção às crianças aqui à frente, por favor. As crianças. Eita, que hoje está. Glória a Jesus. Qual criança quer orar? Vitor? Quer fazer uma oração, Vitor? Pelos seus amiguinhos. João Pedro? Vem cá, ora aqui então. Papai do céu, Pai do céu, abençoa todos os meus amigos. Abençoa todos os meus amigos. Em nome de Jesus, amém. Pronto. Em nome de Jesus, amém. Amém. É um homem de fé. Pode sair. Que bênção, Jesus. Olha só. Abençoa também as tias, Senhor. A população infantil da Doxa está crescendo, graças a Deus. Irmãos, antes de nós passarmos o nosso momento para a reflexão, a gente vai ter o nosso momento de ofertório. Não sei se Márcio tem alguma música para a gente cantar de novo agora, Márcio. Ah, só para explicar para vocês, a nossa banda está bem desfalcada hoje, porque a gente está devendo o salário do músico. Aí uma parte fez greve. Mas, na verdade, Paulinho está encerrando, arrumando lá o espaço que foi o congresso da PL, lá em Aldeia. E Jackson teve um problema na coluna, está doente. Daniel está trabalhando. Quem mais? E Marquinhos está se recuperando de uma cirurgia, né? E aí, a gente tem que aguentar Márcio e Everton, como sempre. Muito obrigado pela presença de vocês. E a gente vai ouvir então Márcio mais uma vez. Enquanto o Márcio está cantando, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, e conforme as suas posses e com alegria, faça isso. Só para dar uma resposta a vocês, nós tivemos na quinta-feira passada o nosso jantar dos amigos da Doxa, lá no restaurante Varanda. Nós tivemos aproximadamente uns 50 adultos lá. Foi muito legal. Algumas pessoas que nós convidamos compareceram, nós mostramos o projeto, porque nós estamos agora numa fase de querer melhorar o nosso espaço, nosso ambulatório, Estamos tentando ver se começamos já em junho agora o nosso núcleo digital. Então, foi muito legal. Você que recebeu um cartaz pela internet. Nós conseguimos pagar o nosso custo. Que é isso? Nós conseguimos pagar o nosso custo e também tivemos ainda condição de ter um excedente para a gente colocar a janela para algumas coisas. A gente quer fazer uma lista de medicamentos, ampliar a nossa ação, só para dar uma resposta para vocês. Então, enquanto a gente está cantando, você pode fazer conforme está no seu coração. Senhor, porque Tu tem nos dado, Senhor, muito mais do que o necessário, Senhor, e nosso coração é tão grato, Senhor, porque podemos responder a Teu amor, Senhor, com nossas vidas, com nosso tempo, Senhor, com nosso dinheiro, Pai, com todo o nosso ser, Senhor. Tu sabe que isso é um desafio para nós, Senhor, que Tu nos ajude, Senhor, a cultuar realmente com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, Paizinho. Abençoa, Senhor, a doxa na administração, Senhor, desses dízimos e ofertas, Senhor, nos dá a sabedoria que vem de Ti, Pai. No nome de Jesus, amém. Boa noite, gente. Estou muito feliz porque vou apresentar uma pessoa muito especial, que é Rosvita. Ela se passa bem simples a apresentação. Minha amiga, uma pessoa que Deus tem, assim, me ensinado muito, com o jeito dela de amar a Deus, seu compromisso com Deus, né? E é uma alegria ter ela aqui com a gente. Ela é da Igreja Batista lá, Central de Fortaleza. Além de trabalhar, né, com a MPC, nos treinamentos da missão lá em Belo Horizonte, né? E esteve com a gente agora nesse encontro de líderes. E foi muito especial ter você aqui com a gente no EPL agora, né, na Doxa, mais ainda. Então fique bem à vontade. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rosvita. Eu quero dizer que na minha igreja, quando a gente fala assim, oi, meu nome é Rosvita, o pessoal responde, oi, Rosvita. Então, vocês vão aprender hoje comigo, tá bom? Eu vou me apresentar de novo. Vocês vão dizer oi pra mim. Oi, pessoal, meu nome é Rosvita. Ah, bom. Quero dizer que eu já me sinto mais em casa. E essa aqui é minha família. Eu quero dizer que eu já estou com saudades, né? E hoje tive o privilégio de poder falar pelo menos um pouquinho com o Nelson, com o Israel, mas essa ali, o cara mais bonito ali é o meu marido, o Nelson. Então, desculpa aí os outros homens aqui presentes, né? Aquele lá, aquele garoto bonito, é o nosso filho, o Israel, está com 18 anos, e eu digo que ele é o filho perfeito por duas razões. Ele acabou de passar no vestibular na Federal, então menino estudioso e tal. E a segunda coisa, ele não tem namorada, gente. Então, eu ainda não tenho que dividir ele com ninguém. E a Rebequinha é a nossa filha adotiva do coração, tá aí com 10 aninhos. E coisa mais linda, fofa do mundo. A primeira coisa que ela vai me perguntar a hora que eu chegar em casa é: mãe, o que, que você trouxe pra mim? Porque uma das linguagens de amor dela definitivamente é presente. Então pode ser qualquer coisa. Então eu sei que pode ser um gibi, pode ser uma bala, mas eu sei que a primeira coisa que eu chegar vai ser: mãe, o que, é que você trouxe? Aí eu já providenciei, já comprei logo umas trufas de Campina Grande que tinha lá no encontro de pastores lá. Falei, não, deixa logo garantir aqui. Mas é um privilégio para mim estar aqui hoje à noite com vocês. Queria agradecer o convite, viu, pastor? Obrigado também, Nessila. E é muito bom poder estar aqui nessa terra boa e poder estar aqui com vocês compartilhando um pouco da palavra de Deus. E eu quero compartilhar, eu falei com a Nessila, é difícil para mim não compartilhar algo que fica assim, é tão próximo do meu coração, que é falar sobre, a gente acabou de cantar sobre mandamentos, mas é falar sobre dois mandamentos que estão na Bíblia. E a primeira vez, a gente já vai ler ele, mas eu quero só contextualizar onde é que a gente encontra ele pela primeira vez, esse mandamento pelo qual a gente vai falar. A gente encontra lá no Velho Testamento, quando Moisés, depois de andar 40 anos no deserto, que eu imagino que a única coisa que não foi agradável. Que ficar andando no deserto, a gente tem muita duna lá no Ceará. Gente, a areia, sol, é osso. E você sobe, né? Vocês já subiram em duna, né? A gente sobe e parece que sobe, não sabe, anda um e desce dois, né? Então andar no deserto não foi uma coisa lá muito agradável. Mas eles chegaram ao final dessa jornada de 40 anos por culpa deles mesmo, porque podia, não precisava ter demorado 40 anos. E terminou a jornada, a maioria do povo que tinha feito essa jornada, os mais antigos tinham morrido no deserto, ao longo da trajetória. Moisés sabe que não vai entrar com o povo, passar o Jordão. Porque Deus disse para ele: cara, você não vai entrar não. Você pisou na bola comigo lá atrás e por isso você não vai entrar. E só dois que tinham andado lá desde o Êxodo e tal, que iam entrar, que eram Caleb e Josué. E aí eu fico pensando na agonia de Moisés, né? Falou: esse povo teimoso, igual nós, vai entrar numa terra que é cheia de outros deuses. E uma das maiores complicações do povo era sempre que eles estavam tendenciosos a adorarem outros deuses. Então Moisés prepara um discurso. Mas não é qualquer discurso. Porque ele sabe que, né, ele nunca mais vai andar com o povo. E ele, 40 anos, gente, andando junto com alguém, você conhece bem as pessoas. Quem está casado aqui mais de 10 anos? Deixa eu ver. Tem gente que faz 10, mais de 5, vamos ver. Aumenta um tiquinho. Gente, já dá para saber, não dá? A gente sabe. E Moisés preparou um discurso falando assim: eu conheço vocês. Quem já conhece há 5 anos já conhece, mas depois de 40 não tem jeito. E ele fala assim: conheço vocês bem. E o meu coração tá alegre, porque vocês estão prestes a entrar na terra que Deus prometeu para vocês, mas ao mesmo tempo meu coração fica aflito. Então, deixa eu dar alguns recados para vocês. E aí Moisés realmente dá uns recados para o povo. Mas e os recados de Moisés? Está escrito num livro da Bíblia chamado Deuteronômios. Deuteronômios é esse discurso. Esse discurso tem várias coisas. Ele relembra desde a saída do Egito. Ele vai falando das diversas leis. Fala de todos os 10 mandamentos. Mas ele centraliza num ponto. Que ele diz assim: de tudo, isso aqui vocês não podem esquecer. Vamos ler o que foi que Moisés disse? Está lá em Deuteronômio 6, eu botei aqui no PowerPoint. Diz assim: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. Esse texto é tão chave porque ele foi resgatado depois por Jesus. Quando pergunto para Jesus qual é o maior mandamento, quer dizer, Jesus fala: o que você ensina? Aí Jesus se refere exatamente a um pedaço desse texto, né? Amarás, o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e tal. E ele diz: tem um segundo mandamento. E esse segundo mandamento, Jesus também cata lá do Velho Testamento. Ah, não está aqui, a gente vai ler ele mais para frente. Mas ele vem também lá de Levíticos, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está em Levíticos 19. Então Jesus pega dois textos do Velho Testamento, coloca eles como sendo o centro do ensino dele, e se a gente observar e fizer uma releitura mesmo dos evangelhos, a gente vai perceber que tudo aquilo que Jesus ensinou gira em torno desses dois textos, desses dois versículos, de amar a Deus e amar ao outro. Se isso era tão importante no Velho Testamento e foi tão importante para Jesus, tem que ser importante para nós também. Concordam comigo? E esses dois textos, eles, eu digo assim, que eles sempre me perseguem. Vocês já participaram de uma dinâmica daquelas quando diz assim: o dia que você morrer, o que você gostaria que fosse escrito na lápide do seu túmulo? Eu já participei de uma dinâmica dessas. É uma coisa interessante para você pensar, né? O que o povo ia escrever sobre você o dia que você morresse? Esse negócio me deu um nó na cabeça. Falei assim: caramba, o dia que eu morrer, o que eu gostaria que as pessoas lembrassem da Rosvita? E eu falei assim: cara, tá aí uma coisa que eu queria que as pessoas pudessem olhar para mim. Alguém que amou a Deus e amou as outras pessoas. Então, eu acho que assim, se alguém, um dia no meu enterro, assim, né, que a gente aí, pudesse dizer: tá aí uma mulher que buscou amar a Deus e que buscou amar as outras pessoas, e ao buscar amar as outras pessoas, amou a Deus, porque para mim essas coisas andam juntas. Eu quero realmente isso para mim. Eu falei: Deus, eu quero isso. Quero aprender esse negócio de te amar e quero aprender esse negócio de amar as outras pessoas. Então nós vamos conversar um pouquinho hoje à noite sobre esses dois mandamentos, que são para todos nós. E esse primeiro mandamento, eu queria dividir ele um pouquinho, só para a gente entender ele. Ele, na verdade, ele começa, a gente só lembra geralmente do amarás o Senhor teu Deus, mas esse texto começa com esse pedaço aqui: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Todo bom judeu fala isso duas vezes ao dia, a chamar. O Shema, alguns falam umas pronúncias diferentes. Mas o Shema, ele é falado duas vezes ao dia. Todo dia de manhã e todo dia à noite, ao entardecer. Porque esse lembrete que Moisés deu, e que foi exatamente o que o povo não seguiu, foi o que levou Israel a ter os maiores problemas da sua vida mais para frente. Foi que levou o povo a invadir a terra, ter prosperidade, ganhar e tal. Mas logo, logo vem Juízes. Josué passa e a gente entra em Juízes. E Juízes já entra naquele ciclo, né? Obedece, clama a Deus porque se meteram em confusão, aí Deus mandou castigo. Aí eles oram, Deus livra, desobedece, castigo, Deus livra, eles oram, Deus livra e vai. A gente vai indo por todos os juízes dessa forma. E aí o povo disse, estamos cansados desse negócio de ser, de não ter um rei. Queremos ser iguais às outras nações. E as outras nações têm rei. Então a gente quer ser igual a elas. E esse negócio foi tão complicado porque pouquíssimos dos reis de Israel conseguiram ter só um único Deus. Tanto é que a nação depois se dividiu, você quer dizer, era separada, se unificou, dividiu. Depois, primeiro, o reino do norte foi levado a cativeiro, depois o reino do sul também, até que se espalhou, depois a gente volta, mas depois a gente tem uma outra. O povo foi disperso de novo, e o grande problema foi por causa disso aqui. Porque eles começaram a servir outros deuses, porque eles queriam ser exatamente iguais às outras nações daquela terra. E eu olho e falo assim, a gente não é tão diferente assim não. Quantas vezes a gente não quer ser exatamente iguais aos outros? E aí esse versículo, ele é um lembrete, né? E eu acho que às vezes a gente, eu gosto de pensar nele e substituir Israel e colocar meu nome. Então, ouve a Rosvita, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Será que você consegue colocar o teu nome e a gente lê ele todo mundo junto, cada um lendo o seu nome? Vamos fazer? Eu acho que dá. Vamos lá? Ouça, ó Rosvita, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse versículo lembra a gente, esse texto, de que eu preciso amar a Deus na sua unicidade. Deus é único. E aí se exclui qualquer outra coisa que não seja Deus como prioridade na vida da gente. A gente pensa logo na idolatria, né? Às vezes a gente pensa nos deuses, nas coisas. A gente, idolatria não é, não é só coisa de uma imagem. Idolatria é tudo que ocupa o nosso coração antes de Deus. E teve um jeito fácil da gente medir isso? Como é que você gasta seu tempo? Como é que você gasta seu dinheiro? Como é que você investe seus relacionamentos? Quando a gente começa a responder essas perguntas, a gente consegue saber onde é que está, onde é que estão as nossas prioridades. Porque onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Jesus volta para esse texto de novo. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, é uma pergunta para a gente hoje à noite. Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que repetir ela constantemente. Não é uma pergunta que eu faço uma vez na vida. É uma pergunta onde eu tenho que estar reavaliando constantemente. Por isso que eu acho interessante que o judeu falar esse texto todo dia. Porque eu acho que nós precisamos ser lembrados dele todo dia. Já pensou, amanhã de manhã, a primeira coisa que você faz, antes de levantar da cama, repete para você mesmo: o Senhor, meu Deus, é o único Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Sob essa perspectiva, vou me ver minha vida hoje. Então a gente tem um Deus que é único e ele não abre mão também disso na nossa vida. Agora, se Deus é único, aí vem a segunda parte, né, que a gente conhece mais. Que ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. O todo repetido aí 3 vezes é interessante. Toda vez que escritor bíblico, por causa da cultura daquela época, repete 3 vezes uma palavra, é porque aquilo é muito importante. Sabe aquelas coisas que a gente fala com o filho e para, olha no olho, entendeu o que você disse? Então é mais ou menos isso que o escritor está fazendo. Por isso que ele repete 3 vezes a palavra toda, para dizer assim, ó, vocês estão ouvindo? Quer dizer, ame a Deus com tudo que você é. Quer dizer, se Deus é único, a consequência natural disso é que eu também posso amar a Deus como sendo único, com tudo aquilo que eu sou. Se o meu coração está dividido, eu não tenho como amar a Deus com tudo que eu sou. Se Deus é único na minha vida, eu posso amar a Deus com tudo que eu sou. E é legal isso, né? Amar a Deus com o jeito que a gente é, com tudo que nós somos. Eu falo assim, é amar a Deus até com a escuridão da nossa alma. Todos nós, eu falo assim, quem assistiu Guerra nas Estrelas? Vocês são da minha época, gente. E quem não era da minha época, assistiu na nova versão, né? Por favor. Mas na Guerra das Estrelas, gente, tem um negócio que é fantástico, gente. É o lado negro da força. E eu digo que todos nós temos dentro de nós um lado negro da força. Mas Deus quer que a gente ame Ele, inclusive com o nosso lado negro da força, com tudo que nós somos, porque Deus sabe que a gente já tem esse lado. Ele conhece. Mas Ele quer que a gente diga, Deus, eu quero te amar com tudo que eu sou. E aí vem uma terceira implicação, né? Que é, que está no trechinho, né? Aí o final, que diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensina-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Eu acho que hoje ia ser, converse com seus filhos quando você estiver dirigindo com eles, levando eles para a escola, quando você estiver no engarrafamento, quando você estiver correndo para todo mundo almoçar junto. Quer dizer, esse texto está dizendo aqui para a gente que esse amor de Deus, ele não é vivido no vácuo. Não é no ambiente aqui da doxa, no domingo. Ele é para ser vivido aonde você está. No teu casamento, no relacionamento com os filhos. E também não é um amor que é que a gente compra das canções, né? Amor, sentimento, paixão, né? Mas é um amor que é prático. Quer dizer, que pode ser ensinado e que pode ser vivido. E que pode ser aprendido por causa disso. E a gente sabe que os nossos filhos, gente, aprendem muito mais pelo que a gente é do que aquilo que a gente fala. Eu sempre falo com Israel, ah, Israel, você tinha que ter puxado as coisas mais feias da sua mãe. Quando ele dá uma de teimoso, ou de difícil de reconhecer que está errado, falou assim, filho, esse lado você não precisava ter puxado da sua mãe. Eu podia ter pego o lado do seu pai, que assim, o Nelson, gente, o Nelson errou, ele fala assim, errei. Eu, para falar que eu errei o negócio, sai assim, sai, mas depois assim, de hoje já sai mais fácil, entendeu? Que 22 anos de casado sai mais fácil, mas eu quero dizer que é difícil para mim. Mas os nossos filhos aprendem com o que a gente é. Então, o amor a Deus e a vida cristã, a gente, as crianças não estão aprendendo lá. Aquilo que está rolando lá contribui com aquilo que a gente faz em casa. Mas a gente vive hoje num mundo onde a gente terceiriza tudo. Vocês já repararam? A gente terceiriza tudo. A gente terceiriza a educação, né? Mas não é mais só a educação comum. Quem pode paga a educação integral. É das 7 da manhã às 6 da tarde. Aí você terceiriza, tem qualquer problema, você terceiriza o emocional e vai para o psicólogo. Né? Terapia. Aí não se conversa mais, porque não dá tempo de conversar em casa, né? Então vai terceiriza a conversa com o outro, né? terceiriza a conversa para o terapeuta. É? A gente vai terceirizando o quê? Não se cozinha mais. Já reparou quanto que a gente come de fast food? Se não come de fast food, é comida congelada. Né? Né? Aquele negócio assim, a gente não tem mais tempo para estar juntos. E a gente vai delegando. O que é mais grave é que a gente delega a educação cristã dos nossos filhos para a igreja. Mas o que é que você vai aprender em uma hora por semana? Quanto tempo que os meninos têm lá? Uma hora? Quanto tempo eles passam na escola? Eles aprendem muito mais na escola do que... E eu não estou falando da escola do conteúdo, não. O que a gente aprende nos relacionamentos na escola. E o que é que eles têm aprendido da gente como pais? Eu falo assim que meu alvo e o do Nelson, da gente como pai e mãe, eu falo assim que chegar daqui uns... Tá cedo para avaliar, né? 18 anos, está começando a, né, andar agora sozinho. Mas eu falo assim, puxa vida, daqui uns 10 anos, 20 anos, tiver neto, né? Chegar lá. Eu quero olhar para os meus filhos e quero ver, acho que talvez uma única coisa. Meus filhos andando com Jesus. Aí eu acho que eu vou me sentir a mãe. E o Nelson, pai. Eu vejo esse ano passado Israel fazendo vestibular. Gente, a vida dos meninos, na época de terceiro ano, quem teve filha aqui já em terceiro ano? Ou a galera toda aqui é mais nova? Gente, terceiro ano é aula de manhã, tarde, noite, sábado. Só pula o domingo de vez em quando. E pai e mãe, porque eu tô falando isso porque eu e o Nelson, nós trabalhamos com adolescente muito tempo. Aí pai e mãe acha que ainda até domingo o menino tem que ficar em casa estudando. E aí o menino passa no vestibular. Vai para uma boa universidade. Mas o pai e a mãe acharam que sempre o ensino era a melhor e maior coisa da vida para alcançar. Porque a gente vai mostrando isso onde a gente vai investindo. Investindo dinheiro na vida deles, investindo tempo na vida deles. E dizem, não filho, fica até em casa domingo para estudar, não... Começa a não ir mais para a igreja, não começa a encontrar mais com os amigos cristãos. Você está ensinando valores. E aí, quantos meninos que eu vejo, estou falando assim, que os pais plantaram valores e depois choram de tristeza porque os meninos não estão mais na igreja. Mas são coisas no fundo, que nós vamos plantando. E eu fico feliz, eu falei, Israel, que bom que tu não é Caxias demais. Não deixou de sair com a galera da igreja, não deixou de ir para os cultos, de servir no ministério. Ele serve na logística da igreja. O que é logística? É arrumar cadeira, carregar som. Gente, para um adolescente é bacana, né? A mãe fica feliz. Serve no teatro, com as crianças. Gente... Não tem coisa mais preciosa para a gente do que nós e nossos filhos andando com Deus. Se eles estiverem andando com Deus, vai faltar alguma coisa na vida deles? Não falta nada quem anda com Deus. Não pode talvez pode faltar numa perspectiva que a gente vê na sociedade, mas não na perspectiva de Deus. Então isso aqui é para a gente viver hoje. Não é para a gente viver amanhã. Essa tarefa nossa. Ensinar os nossos filhos a amarem a Deus. E a gente ensina com a nossa vida. Quando é que a gente ora? Quando eu estou preocupado, né? Como é que eu faço? Eu fico estressado? Eu falo assim, gente, vamos orar sobre isso. Tá difícil isso aqui. O dinheiro não vai dar, gente. Vamos ver o que nós como família podemos fazer? Ou só nós lá em casa que passamos um aperto financeiro? Acho que não, né? Sempre tem aquele mês que o salário acaba antes do mês. O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar desesperados? Ou nós vamos sentar, gente, como é que nós vamos fazer? vamos buscar Deus aqui, vamos diminuir, a gente ia fazer isso, não vamos fazer mais, vamos acabar o mês desse jeito, porque às vezes tem mês que acontece um monte de imprevisto. É o remédio que você não estava contando, é aquele exame. Ou você fica arrancando os cabelos. Ou quando você erra, você não tem coragem de dizer para o seu filho que está errado. Ou quando briga, a gente briga lá em casa, entendeu? E os meninos sabem. Mas do mesmo jeito, quando a gente briga, depois a gente pode chamar para os meninos e dizer, olha, papai pediu perdão para mamãe, mamãe pediu perdão para papai. É nessas coisas que a gente vai ensinando, né? Mas vamos para frente? Eu fiz um parênteses grande aqui, né? Acho que eu vi os meninos, me entusiasmei. Então a gente ama a Deus na rotina diária. Mas como amar a Deus? Esse negócio dá um nó, gente. Como é que a gente ama a Deus? Porque esse foi um grande nó que eu me encontrei. Foi um esforço, já que é um mandamento, eu preciso me esforçar para obedecer o mandamento. Só que na ânsia de obedecer o mandamento, então vou ler a Bíblia, vou orar, vou servir, vou fazer, eu descobri que o meu coração ainda não conseguiu amar a Deus. Porque amar a Deus, quando a gente vê ele como um mandamento, é só para a gente conseguir chegar diante desse mandamento e dizer, eu não consigo. Eu não consigo, por mim mesmo, amar a Deus desse jeito. Sempre como único, com tudo que eu sou e na rotina diária. Aí você fala assim, não dou. Então como é que você faz? Graças a Deus por Jesus, gente. Porque olha o que, que Jesus diz. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E aí quando a gente entende que Jesus decidiu nos amar, a gente tem como amar a Deus, porque a gente recebe o amor dele para devolver esse amor para Deus. E tem um outro texto que é muito lindo, né? Nisso consiste o amor de Deus, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus já sabia que a gente não ia conseguir amá-lo. Definitivamente, ele sabia que a gente não ia. Você acha que quando Moisés fala isso, até quando a gente lê isso, Moisés fala, Moisés sabe que o povo não ia dar conta. Você acha que Deus não sabia que o povo não ia dar conta? Sabia. Mas tudo isso fez parte do plano de Deus até para a gente chegar em Jesus. E aí dizer para a gente, olha, eu sei que vocês não podem, mas o meu filho pode por vocês. E aí eu quero contar um pouquinho dos meus dois garotos. Eu consegui entender essa questão do amor de Deus sendo mãe. Esse negócio para mim de entender que Deus me ama era teologicamente muito fácil para entender. Fiz teologia desde pequeno na igreja, então a gente aprende isso, né? Amar a Deus, Deus me ama. Mas esse negócio era um negócio aqui, na minha cabeça, mas não uma realidade do meu coração e da minha vida. E eu acho que essa é a realidade da maioria de crente que é crente de segunda geração. Sabe crente que nasceu dentro de lar? Crente? É mais difícil da gente entender a dimensão do amor de Deus pela gente. Aí eu estou falando assim, pelo que eu vivo, que eu tenho com gente que vem de lar evangélico. E pela própria realidade nossa lá em casa, porque a minha história e a história do Nelson é muito diferente. Eu de lá, cristão, evangélico, de berço, né? Eu falo assim, crente de pedigree. E o Nelson, pedigree, eu brinco sempre com pedigree, porque eu nasci dentro da igreja luterana, né? Então, numa igreja luterana alemã, com pastor alemão. Então a gente brinca que eu sou luterana, quer dizer, crente de pedigree. E o Nelson teve toda uma outra história, envolvimento com drogas... É, tem data e hora marcada para conversão. Eu não tenho. Porque foi assim um processo do que Deus foi fazendo na vida dele, muito diferente do meu. Então a minha realidade de compreender o amor de Deus é muito difícil para mim. Mas Deus me ensinou sobre o amor de Deus quando eu fui ser mãe. E especialmente através do segundo processo, na minha segunda maternidade, que é com a Rebeca. E tem uma pergunta que é imbatível, que as pessoas normalmente me fazem, quando elas têm coragem de fazer, porque às vezes elas pensam, mas não fazem, entendeu? Elas fazem assim: tem alguma diferença entre Israel e a Rebeca? Porque um biológico, o outro adotivo. Gente, não tem. Não tem. Não tem. E aí eu consegui entender. Jesus não é filho, vamos dizer assim, filho biológico de Deus? Né? Primogênito e tal, todo certinho. Mas Deus não escolheu ficar só com Jesus. E é tão interessante que Deus fala, que a palavra de Deus fala que nós somos o quê? Filhos adotivos de Deus. Quer dizer, Deus escolheu ter trabalho com a gente. Porque filho dá trabalho, gente. Jesus foi o único filho perfeito. Mas filho dá trabalho. Israel dá trabalho, Rebeca dá trabalho, e não vem com manual de instruções. Mas no processo, na adoção da Rebeca, caiu a minha ficha. Quando Deus me disse: olha, eu escolhi amar você. Não é porque você tem alguma coisa para me oferecer. Não é por causa do envolvimento com o ministério, por causa do serviço, porque eu não tenho nada mesmo. O que tem para oferecer para Deus? Mas Deus disse assim: eu escolhi, decidi amar você. Dá para entender isso, gente? Que Deus escolheu te adotar. E aí eu me lembro do processo de adoção da Rebeca, porque a gente foi fazer... a gente sempre namorou e falou assim: nós vamos ter o nosso filho e vamos adotar. Isso sempre teve no coração da gente. E quando a gente começou com o processo de... teve Israel, eu não podia gerar outros filhos depois, tive endometriose e tal. A gente entendeu claramente. Então está na hora. Nem procuramos, faz um outro tratamento. Não, a gente entendeu, Deus entendi. É só Israel aqui, vamos adotar. E nós entramos com o processo de adoção no Juizado de Menores em Belo Horizonte, que a gente na época morava em Belo Horizonte, hoje eu moro em Fortaleza. Nós moramos 10 anos em Minas. E a gente faz todo um processo, né, de assistência social, qual é o tipo de criança que você quer ter, como é que você quer menino, não sei o que e tal, porque eles tentam realmente fazer, encaixar o perfil da criança com o desejo da família e tal. Mas nós dois decidimos um negócio. Falar, é adoção, não é? A gente escolheu o Israel do jeito que ele era? Não. Deus deu o Israel pra gente. Como é que nós vamos escolher agora um filho? A gente não escolhe filho. Então, Deus, nós vamos combinar o seguinte contigo. Nós não vamos botar nenhum... Vamos dizer, Deus, o desejo do meu coração, eu acho que eu queria uma menina. Então, eu queria, se for desse assim, Deus, eu queria que gerar uma... Queria ter uma menina, arrumar os cabelos, botar vestidinho, né? E a gente falou com a assistente, falou: olha, a gente queria uma menina. Mas aí, tem mais alguma coisa? Não, não, é só. Mas e se for negra? E se for, tiver alguma doença? E se tiver, eu falei: gente, eu não escolhi nada disso sobre Israel. Talvez a cor, porque não tinha genética aqui. Mas o resto, nem cabelo, como é que ia ser exatamente? Se era olho claro igual do Nelson, escuro igual... Então, a gente escolhe? Não tem. E é tão lindo quando a gente vai para o Salmo 139, diz que Deus é que forma a gente no ventre da nossa mãe, né? A gente só gera filhos porque Deus dá filhos para a gente. Então não tem filho indesejado. Todo filho é desejado por Deus. Então é muito legal porque Deus me fez compreender de que era assim que Deus olhava para a gente. Que Ele me olhava. E aí no dia, né, a gente fez as entrevistas, passou e tal. E nesse tempo de espera, gente, o dia que a assistente social ligou e disse: olha, vem cá que tem uma criança aqui. Já veio uma família hoje de manhã olhar e viu que não é o perfil dela. Vocês também podem vir olhar, ver se vocês querem, não querem. Eu falei: olha, você pode preparar a papelada que nós estamos indo buscar, que é a nossa filha que chegou. E era uma menina, e eu me lembro até hoje, deitada no bercinho. Eu fui com a Rebeca, agora esse início de ano, a Rebeca foi comigo para Belo Horizonte, nós fomos lá no Juizado visitar o lugar onde ela estava deitadinha nos berços. No primeiro berço, uma criança de ser prematura, de 6 meses, a Rebeca, que tinha ficado internada 3 meses no hospital, e o dia que ela tinha tido alta, que ela foi para o Juizado. Eu me lembro que eu fiz igual Israel, porque enfermeira traz teu filho bem, né, nasce, daí você vai pro quarto e traz tudo embrulhado, né? Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz com Israel foi desembrulhar ele todinho. Foi a primeira coisa que eu fiz com a Rebeca. Tava eu, Nelson, Israel, a gente desembrulhou a Rebeca todinha. Ah, mas aí a assistente falou: não, deixa eu chamar vocês, será que vocês querem? Ela é negra. Falei: gente, é a filha que Deus mandou pra gente, a nossa filha. A gente não teve nem dúvida. E é assim que Deus fez com você. Ele escolheu você. Ele não perguntou como é que você ia, os problemas que se ia dar, porque nós damos um problema, né? Ele não perguntou se você ia amar ele de todo o coração. Ele disse: eu escolhi amar você como você é. E o dia que isso caiu no meu coração, gente, isso mudou meu relacionamento com Deus. Mudou. Passou do fazer para o ser. Mudou. Então foi muito especial. E Deus faz isso com a gente, né? Vai convertendo a gente aos poucos, né? Então, e aí os dois aí esses dias, andando de bicicleta de 2 assentos. E porque somos amados, então nós somos desafiados, então, a amar outras pessoas. Porque se eu sou amado, eu só tenho um jeito. Preciso amar o outro. E aí vem o texto de Levíticos, né? Ah, não está aqui o texto de Levíticos, eu esqueci de colocar. Mas amarás o teu próximo como? A ti mesmo. E a pergunta, obviamente, é: então, quem é meu próximo? E não tem jeito de responder essa pergunta sem olhar para a parábola. Qual parábola, gente? Do bom samaritano, que está onde? Em Lucas 10. Vamos ler rapidinho Lucas 10. Do versículo... desde o iniciozinho do trecho, no versículo 25. Rapidinho a gente lê. Esses dias eu fui para o oculista e descobri que eu preciso colocar minha Bíblia mais longe já. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Para nessa pergunta. Lembra dela, que nós vamos voltar nela no final. Qual é a pergunta? Quem é o meu próximo? Aí olha como é que Jesus responde. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, o Pedro, descendo pela estrada, né? Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Como é que é o nome do levita aqui, gente? O Daniel. Então, também passou, chegou no lugar e ouviu e passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, que talvez, vamos dizer aqui assim, um homossexual, um ex-penitenciário, né? Mas na nossa cultura, né, a gente poderia dizer isso. Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele e quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Olha a pergunta agora de Jesus. Qual foi a pergunta lá em cima? Quem é o meu próximo? Olha a pergunta que Jesus faz aqui. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos? Não é quem é. Quem é que se tornou próximo? A pergunta não é quem é o meu próximo. É de quem é que eu me torno próximo. Então, quem é o meu próximo? De quem é que eu me torno próximo? Porque eu vejo aqui, porque eu centro aqui, gente, nessa parábola, é o necessitado. Não é quem faz a pergunta. Então, quem é que Deus coloca perto de mim, que tem alguma necessidade, e que Ele quer que eu me torne próximo dessa pessoa? Aí pensa onde é que você vive, onde é que você está. Não é pra gente inventar a onda. O cara estava passando e por isso que ele se tornou próximo. Quem é, aonde você está? No teu trabalho, na tua vizinhança, no teu condomínio, aqui na Doxa, às vezes até alguém sentado aqui que tem uma necessidade e que Deus está chamando você para se tornar próximo. Essa é a pergunta. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo é o de quem você se torna próximo por causa da necessidade dele e não da sua. E aí, só tem um limitador. Que eu vejo que o que, que me limita a amar o meu próximo? Quem é que me limita a amar o próximo? Sou eu mesmo. Por isso que o versículo diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque se a gente for bem honesto, a gente vive uma sociedade hoje onde a gente não se gosta. Ou porque você está gordinho demais, ou porque você já começou a aparecer umas rugas, ou porque você não tem altura, ou porque você não tem a estatura, né? Sempre tem uma coisa que não é. Já reparou? Sempre tem aquela coisa que não é. E a gente tem uma dificuldade enorme, então, de olhar para a gente mesmo e amar a gente como Deus nos fez. A gente faz sempre duas coisas. Então, nesse versículo aí, que continua: ah, cada um examine os seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar a ninguém. O padrão é Deus, ponto, acabou. Não é outro. E a gente tem uma tendência enorme a se comparar. E sempre que a gente se compara, a gente foge daquilo que o Deus olha pra gente. Porque quando me compara, acontecem duas coisas. E as duas delas são terríveis. Eu posso me comparar com a Anecila e falar assim: nossa, mas a Anecila é tão melhor do que a Neonice, ela tem mestrado, está fazendo doutorado. Nó, eu com uma graduaçãozinha michuruca lá, né? Aí você fala assim, você olha para o outro e fala assim: é, sou pior. E aí o que, que você faz? Sua autoestima vai lá para baixo. E você fica, cai na... Geralmente a gente chama isso lá de CDM, lá na comunidade terapêutica. Sabe o que é o CDM, gente? Coitadinho de mim. Então, às vezes, os meninos têm crise de CDM, né? Mas a gente tem também. É, coitadinho de mim, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas tem um outro perigo. Eu me posso me comparar com a outra pessoa e dizer assim: não, mas sou tão melhor do que o Pedro, né, aquele negócio, eu arrebento. E aí eu começo o quê? Eu rebaixo ele para me exaltar e também tô pecando, porque eu tô deixando de olhar pro Pedro, para aquilo que Deus espera dele, querendo que, e me comparando a ele, me achando, e entra o quê? Espaço pro orgulho, gente. E o orgulho sempre é o primeiro tropeção pro pecado. Sempre. Paulo fala isso bem, de forma bem clara. Então a gente precisa aprender a amar a gente mesmo. Porque quando eu amo a mim mesmo da forma como Deus me ama, eu consigo amar o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse, ou como ele pensasse, ou como ele sentisse, ou como ele se vestisse, ou seja lá que padrão que eu coloco. Porque eu deixo ele, não tem problema não, gente. Eu quero dizer que eu já sou casada. Se eu fosse solteira, eu tinha que dar um escândalo, gente, porque todo homem adora salvar uma mulher, entendeu? Mas com meu marido não tá aqui. Entendeu? Aí não dá, não posso dar chilique aqui. Se o Nel estivesse aqui, valeria a pena, né? Deixar ele assim ser meu cavaleiro, né? Na... de o cavalo, né? E tal, aí. Tô sozinha, né? Então deixa barato ali. Então, gente, nós limitamos o nosso amor ao outro muito pelo nosso amor a nós mesmos. E amar a nós mesmos não é, a gente tem, não é egoísmo. É amar da forma como Deus quer que a gente ame. Nem a mais, nem a menos. De forma equilibrada. Porque o amor a nós mesmos nos permite amar exatamente o outro e nos livra do egoísmo. Bom, né? A gente pode amar melhor os outros como eles são. Deixa eu terminar com uma história. Só vou contar essa história, a gente termina, a gente ora, tá bom? É a história do Taj Mahal. Eu gosto demais dessa história. Esse palácio é considerado hoje uma das 7 maravilhas do mundo, tá? Tem uma arquitetura realmente esplêndida, mas tem uma história. Eu não sei se essa história é verdade ou não é, mas pelo menos há uma lenda que diz o seguinte: que o Taj Mahal foi construído quando o Shah Jahan perdeu a esposa dele, a que ele mais gostava. E para homenagear ela, ele resolveu construir o Taj Mahal. E ele falou assim: não vou economizar nada, não quero que seja tudo do bom e do melhor. E obviamente que a construção, especialmente na época que ela foi feita, levou muito tempo. E aí ano só entra, ano sai, ano entra, ano sai. Ele tinha colocado logo no início da obra o caixão da sua esposa bem no centro, aonde em volta ia ser exatamente construído todo esse palácio. Ano vai, ano entra, ano sai, ano entra. E um dia ele está lá fiscalizando as obras, né? Vendo se o povo está fazendo tudo direitinho, se está tudo legal e tal, e começa a andar. E ele bate com o pé, quase tropeça numa caixa que estava no meio ali. E eu falo: gente, está tudo tão bonito aqui, o que, que esse caixote está fazendo aqui? E mandou: a gente, tira esse aqui daqui, não está combinando com a estética toda do resto. O que é que ele estava fazendo, gente? Jogando fora a razão porque ele estava construindo o templo. É lenda? Não sei. Mas ela traz alguma coisa para a gente. A gente vai construindo a nossa vida. Vai levando. E o que é essencial? A gente às vezes não vai deixando de lado. Hoje à noite eu queria te convidar a voltar para aquilo que é essencial, que são esses dois mandamentos que Jesus nos dá, a reavaliar a tua história mesmo, teu dia a dia, e dizer: quem sabe eu estou precisando voltar para aquilo que é essencial, a razão de fato pelo que eu estou construindo a minha vida. Vamos orar? Deus, brigadão, porque o Senhor nos ama de forma tão especial, de forma tão única. E obrigado porque o Senhor escolheu amar a gente. Porque em nós mesmos não há nada que mereça o teu amor, o teu chamado para a gente. Mas o Senhor bondosamente te escolheu nos amar. E aí nos desafia a te amarmos. Ajuda a gente a te amar mesmo como o único Senhor da vida da gente, com tudo que nós somos e exatamente onde nós estamos. Ajuda a gente a ensinar os nossos filhos a te amarem. Ajuda a gente a amar nossos cônjuges, nossos amigos, com o amor de Deus. E ajuda a gente também a amar as pessoas que o Senhor tem colocado próximas da gente. E nos faz próximos delas. E quem sabe, alguns de nós aí que estão lutando mesmo com essa questão de como é difícil às vezes se amar, ajuda a gente a se ver como o Senhor nos vê. E a construir a nossa autoimagem de acordo com aquilo que o Senhor mostra pra gente. Sem se comparar com ninguém. Mas relembrando que nós somos feitos por Ti. De forma maravilhosa e de forma espetacular. Ajuda a gente a viver a nossa vida, obedecendo mesmo esses mandamentos. Lembra eles pra gente mesmo todos os dias. E ajuda a gente a vivê-los. Eu sei que o Senhor sabe que pela gente mesmo a gente não consegue. Mas a gente quer dizer hoje à noite pra Ti, ajuda a gente. A gente quer. Nós queremos. Nós escolhemos querer. Nós desejamos querer. Então faz em nós o que só Tu podes fazer. Em nome de Jesus. Amém. Essa conversa abençoada que a gente teve hoje. E eu gostei quando você falou que o desafio que a gente tem é viver isso não no vácuo, né? Nesse encontro aqui dominical, mas no dia a dia, no chão da vida, da existência. Que Deus nos dê essa oportunidade, que o Senhor nos abençoe. Chegaram duas figuras ali muito queridas da gente, Rivaldo e Pablo. Levanta a mão, Rivaldo. Espera aí, Pablo, deixa Rivaldo levantar a mão primeiro. Levanta a mão, pode levantar, Pablo, agora. Pode levantar. Pablo e Rivaldo são da banda Vírus, que toca com o Márcio. Bom vê-los. Vamos ficar em pé para a gente encerrar o nosso encontro nessa noite. Dizer mais uma vez da alegria de reencontrar Maurício, Aline, que já fazia um tempo que a gente não via. Também Sérgio e Cíntia, Márcio e Fabiana, André e Ivana. São casais muito queridos, Amós e Renata, Larinha. E eu vou fazer o seguinte, a gente vai terminar. Vem cá, Vera. Vem cá, Reginaldo, Amós. Vamos orar por vocês, por favor. Aniversariantes. Parece que eles conversaram antes do culto. Vão patrocinar uma pizza pra gente, é verdade, é? Como é que é a história aí? Vamos cantar um parabéns? Vamos lá? Parabéns pra você. Abençoe vocês, viu? Que o Senhor acrescente cada vez mais a vida de vocês. É muito bom estar caminhando com vocês. Obrigado, Jesus, por esse tempo que tivemos aqui, pela palavra que a gente recebeu, pela comunhão que a gente sentiu, pelos encontros, pelos abraços, Senhor, pela vida que é promovida, Senhor, num ambiente como esse. A nossa oração é que o Senhor nos ajude a se deixar envolver por tudo isso, Senhor, na agenda que a gente tem toda semana, tão concorrida e tão corrida, Senhor, tão desafiadora sobre vários aspectos, Senhor, que a gente opte em terceirizar menos, Senhor, para a gente ter mais tempo com os nossos entes, nossos filhos, amigos, e ressaltar aquilo que é essencial, Senhor, na vida. Obrigado por Amós, por sua vida, Senhor, por sua amizade, por esse seu aniversário, mais um ano. Renata, Lara, seu filho, Reginaldo, da mesma forma, Vera, Senhor, multiplica os seus dias, que o Senhor acrescente cada vez mais. A gente fica muito feliz, Senhor, de partilhar com eles esse momento aqui. Leva-nos em paz para as nossas casas, nos despede na tua paz, que excede a todo entendimento, que a tua luz resplandeça na nossa vida, no nosso coração, e que tenhamos a chance, Senhor, de amar os outros como o Senhor tem nos amado, e amar os outros como temos nos amado, conforme o mandamento de Jesus. Nos ajuda nesse sentido, em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Gente, só pode sentar, gente, obrigado, viu? Só quero lembrar vocês que essa semana a gente vai retomar os nossos grupos normalmente, terça-feira em Boa Viagem, quarta-feira em Campo Grande e quarta-feira na Torre, terça em Boa Viagem, quinta-feira em Campo Grande, tá bom? Só fica ligado, a gente vai estar lançando aí na internet, o pessoal que faz parte da nossa rede aí. A gente vai ter uma programação bem legal esse mês agora. A gente vai estar fazendo um arraiá aqui, o milho, o canjica e todos os derivados do milho. E a gente vai estar pensando aí ter um tempo aqui dos jogos da Copa aqui, botar um telão, a gente está aqui junto aqui. E o mês de junho a gente vai ter uma outra edição do Música, Cultura e Graça, Você que não conhece ainda, é um projeto que nós temos de música. E já está confirmado a vinda do Rick Grieve. Gostou do meu inglês, né? Rick Grieve. Direto de Boca Raton, Estados Unidos. Ele já esteve um ano passado com a gente, foi muito legal. E já está confirmado, provavelmente, para a segunda quinzena de junho, para lá, mais para o final. Mas fiquem atentos à nossa agenda aí. Deus abençoe, vá em paz. Obrigado, Giovanni, por sua visita, André, Ivana. E não saia daqui sem dar pelo menos uns 3 abraços, tá bom? Deus abençoe.